Ora, então, bem-vindos aqui a um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam, hoje em especial, porque falamos não só de um CD, como de um DVD, e a componente da imagem, como já aqui muitas vezes falámos, hoje também, felizmente, possível em rádio, para quem aceda à nossa página, www.radiobonova.com, é extremamente importante. E às vezes falamos nisso no que diz respeito ao aspecto gráfico dos discos, hoje tem muito a ver também com a imagem do espetáculo em si. E se almejamos sempre conseguir fazer entrevistas aqui, em vez de ser ao telefone, fazê-lo com as pessoas aqui em estúdio, dificilmente conseguiríamos fazê-lo. Ainda que hoje temos um dos mentores ligados a este projeto, e falamos do Shout, enfim, que já desde o passado domingo andou aqui em divulgação aqui na Boa Nova, e falamos de Gospeling, portanto, um espetáculo ao vivo no Centro Cultural de Belém, e que efetivamente os Shout estiveram em grande. E quando digo em grande é com muita gente, portanto teria muito gosto em todos aqui com todos connosco, mas hoje temos ao seu telefone o Ricardo, de que nos irá falar deste seu trabalho, que está aqui ao vivo, da qual ele também, enfim, além de ser cantor, também tem um trabalho em termos de organização. Portanto, falamos de Ricardo Quintas, que está então, como disse, ao seu telefone, e estamos a falar para Lisboa. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Ricardo. Olá, boa tarde. Agradeço desde já o convite. É realmente pena não poder estar, enfim, presencialmente em estúdio, mas, enfim, vamos ter aqui uma conversa tão por telefone, e terei todo o gosto em passar os próximos minutos convosco. Muito obrigado. E claro, no meio da conversa há de chegar uma altura em que se há de querer redimir e querer vir aqui ao Livre do Hospital, que não sei se conhece eventualmente a cidade. Conheço. Confesso que não conheço tão bem quanto isso, mas conheço porque já toquei aí em pelo menos duas ocasiões com outros projetos, não com Shout. Infelizmente com Shout ainda não estamos por aí. E é por aí que vamos começar a nossa conversa. Grande parte das pessoas estão ligadas ao Shout, algumas bastante conhecidas, falamos por exemplo das Patrícias, que fazem cores com imensas bandas, estiveram aliás há pouco tempo aqui com Pedro Brunhosa. São pessoas que são ligadas a outros projetos, e um bocado como tem que ser hoje em dia também na música. Para congregar o Shout não é assim tão fácil, pois não? Não é nada fácil. Isto tem que ser muito amor à camisola. Porque a formação base do Shout são 12 cantores. Se tivermos em conta que desses 12 cantores, há alguns que têm o chamado day job, não é? Um emprego normal das 9 às 6 da tarde, agora vai ser das 9 às 6 e meia, né? E depois os outros que não têm esse emprego têm, enfim, cantam com outros artistas, têm outras bandas de originais, fazem outros projetos, são cantores freelancer e têm uma série de coisas. Dificilmente nós conseguimos ter 12 elementos disponíveis nestas circunstâncias para estar ao mesmo tempo num sítio para cantar. É realmente um esforço logístico complicado de gerir, e só depende mesmo do amor que nós temos ao projeto. Claro que nós arranjámos um sistema para viabilizar aqui o funcionamento do Shout. E então, para além destes 12 titulares, digamos, temos alguns cantores que estão preparados para assumir um dos lugares caso alguém falte. E é uma coisa que acontece com alguma regularidade. Mas que estão tão preparados como qualquer um dos cantores do Shout. Portanto, a coisa, o nível de exigência mantém. And the one I adore, King of kings, ruler of everything. Eu me recordo do Shout e estamos aqui a recuar, julgo que é 95, e a falar do álbum Escolhas de Sara Tavares. Hoje, felizmente, da muito conhecida Sara Tavares, se calhar mais lá fora do que em Portugal, mas bastante conhecida Sara Tavares. E a ideia que tenho do Shout é um grupo que foi criado para acompanhar. Longe vão esses tempos, longe, mas quando digo longe, bons tempos, não é? Não é? Sempre tanto com saudade e um misto também de orgulho que poderão tê-lo. Para registrar uma sonoridade de gospel, de qual não se afastaram, e daí também o título deste trabalho, Gospeling. Quando criaram em 95, tiveram a noção de que iam criar uma autonomia, sendo certo que passaram pelo trabalho de artistas como Santos e Pecadores, o Rui Veloso, o Adelaide Ferreira, e mais recentemente até o Bossa em Si, que aliás vem aqui a participar, julgaram que iam ter uma autonomia própria? Na altura, a criação do Shout realmente saiu da cabeça da Sara e do Dale Chappell. E os Shout foram criados como o grupo da Sara Tavares. De uma forma como se costuma fazer também lá fora. Às vezes as bandas ao artista e depois dá-se o nome. Bom, aqui também havia o Pedro Abrunhosa e os Bandemónios. O Bandemónio era a banda de suporte do Pedro Abrunhosa. Exatamente, sim. E tivemos os abandonados, os demitidos, no caso do... Exato, há uma série de bandas. E na realidade aquilo era a Sara Tavares e o Shout. Mas os Shout foram criados para aquilo, certo? Para cantar no disco e para acompanhar a Sara Tavares. A verdade é que a Sara depois acabou por seguir um caminho um bocadinho diferente e fantástico. E virtuoso, e, exatamente. E o Shout, nessa altura, teriam duas hipóteses, né? Ou acabariam e pronto, e deixavam de fazer sentido porque o caminho da Sara tinha sido outro e pronto, deixava de fazer sentido. ou então uma experiência que tinha resultado tão bem, manter-se e tentar essa autonomia. E foi por aí que, enfim, às vezes melhor, outras vezes pior, os saltos foram andando e seguindo. E eu penso que passado estes 16 anos nós conseguimos ter o nosso lugar, o nosso espaço por direito próprio, apesar de haver algumas pessoas que ainda, enfim, nos associam com a Sara. E isso vai ser inevitável quase até ao final da nossa carreira como artista, porque ainda hoje, quando nós chegamos aos sítios, há muitas pessoas que nos perguntam: ah, a Sara não veio. Mas pronto, nós não temos qualquer problema com isso. Pelo contrário, é um orgulho ser associado à Sara Tavares, que é, para além de uma grande amiga, continua a ser um dos monstros da música portuguesa, portanto. Mas nós temos o nosso espaço, a nossa autonomia, e a maior parte da história do shout já foi feita no percurso próprio, sem a Sara Tavares. Uhum. Sendo certo que os vossos álbuns remontam a 2002, e estamos a falar aqui do Human Faith, e estamos a falar do disco de Natal, Shout de Natal. Exato. Precisamente. Portanto, há aqui um período pré, de 7 anos pré e quase 10 anos pós. Exato. E que nada melhor do que ter um registro ao vivo para a vossa banda. Acho que era esse o que estava a faltar, efetivamente. E acho que perceberam bem quando se propuseram fazer o Centro Cultural Belém, e julgo que estou a dizer bem, como digo, foi em junho de 2009, o concerto de que registaram ao vivo. Esta componente de imagem é aquele que deve transparecer para o público, ou seja, este grupo de pessoas dificilmente passaria só pelo som, se fosse só um CD, aquilo que são os Shout, e que o DVD tem essa vantagem. Não, a ideia de gravar este DVD vem exatamente no seguimento do que nós sentimos muitas vezes, que é: este é um espetáculo que tem que ser quase vivido presencialmente. O som, ok, tem sempre um impacto, são muitas vozes a cantar, felizmente nós temos uma banda de músicos fabulosos e conseguimos gravar enfim, uma coisa com uma ótima qualidade. Mas o estar presente nos nossos concertos, nós conseguimos ver na cara das pessoas quando estamos a atuar. Nós costumamos dizer: não há ninguém que fique indiferente ao nosso espetáculo. E então, pensado também com o nosso manager, que é o Manuel Moura dos Santos, tínhamos pensado em fazer um disco, até noutros moldes, e ele sugeriu que se fizesse uma coisa ao vivo, e nós aceitámos de imediato, porque a verdade é que nós sentimos que há muitas pessoas que já ouviram falar no Shout, têm uma ideia de que são o Shout, mas que quando estão lá e quando assistem ao concerto, depois vêm ter connosco no final e estão absolutamente rendidas e nunca acharam que fossem gostar tanto de uma coisa que às vezes é rotulada de gospel, e que isso às vezes na cabeça das pessoas tem uma imagem que não é a realidade, não é a nossa realidade. E é isso que nós tentamos cada vez mais, é mostrar às pessoas, também visualmente, que nós não fazemos o gospel que às vezes elas acham que fazemos, ou que se faz, e que o gospel tem muito mais vertentes do que aquilo que as pessoas cá, um bocadinho por falta de tradição deste género musical em Portugal. O gospel nos Estados Unidos tem muitas vertentes, tem influências do pop, do soul, do rock, para além do jazz e do blues, obviamente, mas do rock e do pop e do R&B, hoje em dia o gospel já se fundiu com tudo isso. As músicas, os géneros musicais estão todos a fundir-se uns com os outros e o gospel não ficou para trás. Portanto, nós fizemos questão de chamar gospeling a esta obra, né? Este título, porque apesar de nós nos termos afastado um bocadinho do gospel tradicional, daqueles temas mais clássicos, do visual das batas e essas coisas todas, nós continuamos a ter uma essência gospel. E o que cantamos faz todo o sentido dentro dessa essência gospel. E daí o gospeling, um bocadinho uma brincadeira, que não é uma palavra sequer que exista, mas nós continuamos no gospel. Mas, enfim, a evolução da banda, do grupo, trouxe-nos para um caminho já um bocadinho fora do gospel tradicional. ever on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word. Lord of heaven, send down your glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. Bread of heaven, bread of heaven, sent down from glory, sent down from glory. Many things you were on earth, the holy king, the carpenter. You are the living awesome ruler, awesome ruler, gentle redeemer. Que eu tenho, pode corrigir-me se for uma ideia errada, é que o shout, ao mesmo tempo que são um alfobre de vozes, são também um ponto de encontro dessas mesmas vozes. Sim, nós fazemos um bocadinho de história, por isso é que somos só 12. Para além do facto de se fôssemos mais, isto ainda era mais difícil de gerir, mas normalmente as pessoas quando ouvem coro gospel associam uma coisa com mais pessoas até. Nós, mais do que um coro gospel, nós somos um grupo de cantores e cantamos gospel. E mais do que um coro com 12 elementos, nós somos, é o Ricardo Quintas, a Patrícia Antunes, a Patrícia Silveira, a Iura Silva, somos nós, cada um de nós com o que tem e com o que traz de vida e de experiência musical, todos juntos, e aí encontramos e aprendemos, com estes anos todos, aprendemos a respirar aquilo que cantamos juntos. E apesar das particularidades de cada um, nós conseguimos cantar como um todo, e isso só resulta realmente com, enfim, muito tempo a cantar juntos e muito convívio, acima de tudo da amizade que nos une. Acima de tudo, nós somos quase uma família, e então cantar com estes elementos todos, enfim, é qualquer coisa de absolutamente espantoso. Mas sim, essa frase faz todo o sentido. Transparece essa união para as pessoas. E efetivamente, há pouco falávamos que o Ricardo Quintas tem aqui também, enfim, as despesas de partilha, quer na musical, quer na direção vocal, com o Patrícia Antunes, Patrícia Silveira e com o Paulo Sérgio, um dos músicos do Shout. Esse trabalho, tanto que acompanha com a questão também do cantar no grupo, é o mais complicado em termos de congregar todas as vontades, todas as necessidades e esses trabalhos que disse há pouco muito bem, das 9 às 6:30. É definitivamente o mais complicado. É preciso dedicar muito tempo a isto. São muitos contactos que nós temos que fazer entre nós e perceber quem é que pode ir ensaiar àquela hora, quem é que não pode, quando é que se temos um concerto para fazer, se estamos todos disponíveis, se não estamos, quem é que precisamos de chamar. Mas acima de tudo é o conseguir criar algumas coisas, porque no caso nós temos que criar arranjos vocais, nós fazemos várias participações e vários espetáculos com outros artistas e nós estamos constantemente em trabalho de bastidores, digamos assim, que é estar a fazer arranjos para temas da Mafalda Arnaud, que são fados e que à partida não combina muito com o gospel, e nós aceitamos esses desafios e criamos os arranjos e vamos e fazemos concertos com a Mafalda Arnaud, depois fazemos os temas com o João Gil, depois fazemos algumas coisas para, enfim, hinos de umas associações que nos pedem a nossa ajuda e nós vamos a estúdio e gravamos. Portanto, nós estamos sempre a criar e sempre a participar em algumas coisas, às vezes que até nos fogem um bocadinho do nosso âmbito. E o importante é, nessa altura, neste caso, eu e com a ajuda também da Patrícia, das duas Patrícias, criarmos uma coisa que seja reveladora sempre da identidade do Shout. Uhum. Ou seja, quando estamos a fazer esse tipo de trabalhos, nós temos sempre que ter atenção que nós não podemos chegar ao ensaio, não é? E mostrar, e as pessoas não gostarem muito ou acharem que não faz sentido. Ou seja, quando estamos a fazer e a criar, nós temos que estar a criar enquanto, quase como se fôssemos os 12. Exato. É quase como se fosse a alma destes 12 que está a criar aquela coisa. E isso realmente, enfim, dá algum trabalho, algumas preocupações, as coisas nem sempre saem assim à primeira, porque depois a gente tem que rever se faz sentido ou não. E então esse espírito, a tal coisa desses 12 cantores juntos, esta família, nós, enfim, como representantes, e às vezes como diretor vocal, direção geral, que é um bocado bem, tem que conseguir apanhar estas pontinhas todas, perceber as disponibilidades das pessoas vão viabilizar concertos e projetos e coisas que nós temos, pensar em próximos projetos nossos. Nós já estamos a pensar, obviamente, nos próximos passos a dar. Enfim, tem que ir traçando uma linha e toda a gente tem que estar confortável com essa linha, nesse caminho. Because of your love, life has brand new meaning. never knew I'd be so secure. Because of your love, life has brand new meaning. It's gonna be a brighter day. Acho que é justo, falamos aqui no nome das pessoas, já falamos algumas e vou então apresentar um shout. Deixo isso assim, podemos fazer aqui por sopranos, contraltos, nós. Ok. Sopranos são a Patrícia Antunes, uh-huh. A Cátia Ribeiro, a Iura Silva e a Filipa Reis. Depois, nos contraltos, temos a Lúcia Jesus, a Soraya Silva, a Patrícia Silveira e a Paula Ramos. Que, entretanto, está como Paula Pires, se não me engano, no disco, mas porque mas casou e estou outro não. Na parte aqui na secção dos homens sou eu, temos o Jorge Dias, o António Cruz, TC, já mais conhecido como TC, e temos o Mário Marta. É uma formação um bocadinho diferente daquela que gravou este DVD, mas lá está. Isto é uma coisa que está em constante evolução e já entraram e saíram vários cantores ao longo dos anos. E por isso a formação não é exatamente essa que está no, na sua essência, é essa, mas há ali duas ou três pessoas que, entretanto, saíram, ou que, porque alguns cantores às vezes não têm disponibilidade e saem durante algum tempo e alguns acabam por regressar ao Shout, e já aconteceu várias vezes. No caso da Selma, por exemplo, agora ligada aos movimentos, não é? A Selma está ligada agora aos movimentos, uhum. E tem mais um projeto de gospel dela também, com outro nome. Apesar da Selma, quando participou neste DVD, foi... A Selma é membro honorário do Shout, uhum. Ok? Ela, na realidade, não, na altura do DVD, não fazia parte da formação titular. A gente chama-lhe titular, enfim, por piada, mas é a melhor maneira das pessoas perceberem. Ela era membro honorário e foi convidada, e com todo o gosto ela aceitou fazer connosco este DVD. Mas falamos agora ainda dos músicos, uhum. O Paulo Sérgio, que já falamos. Músicos, temos o Paulo Sérgio, que é o nosso diretor musical, pianista fabuloso. Temos o Ivo Costa, que é o nosso baterista. o Nuno Oliveira, que é o baixista, e depois tivemos mais alguns músicos convidados, como o caso do Nelson Canoa, também a fazer mais pianos e teclados e cordas, metais, essas coisas todas. Tivemos o André Ferreira no violoncelo e tivemos o Bernardo Couto na guitarra portuguesa. Uhum. De que surge muito desta guitarra portuguesa, aproveitamos para passar por aqui, no True Colors, o tema que sai em antecipação para, enfim, pré-anunciar este vosso trabalho. Um tema da Cyndi Lauper. Da Cyndi Lauper, exatamente, que a Cyndi Lauper popularizou nos anos 80 e que está aqui valorizado por vós. Quando é que entenderam que este seria talvez o tema que pudesse despertar nas pessoas a curiosidade para o trabalho que estava para sair? Bom, isso foi um processo que demorou algum tempo. Na realidade, o True Colors foi logo dos primeiros. Nós, quando decidimos fazer este concerto, decidimos que íamos deixar de lado alguns dos temas que fazíamos há mais tempo e que as pessoas provavelmente já estavam mais cansadas de ouvir, porque quase sempre que aparece um grupo gospel aparece a cantar temas como o Happy Day, o Joyful, enfim, são temas assim clássicos, o Amazing Grace, são outros temas clássicos de gospel que é natural que todos os grupos cantem. E nós, como já, inclusive, já tínhamos gravado alguns deles em disco, pensávamos, não, vamos fazer aqui uma... Vamos fazer isto de outra forma. Vamos tocar alguns temas que as pessoas não conhecem, okay, e que assim vão ter a oportunidade de conhecer, e vamos mostrar às pessoas que isto do gospel tem a ver com a mensagem. E há temas que, não sendo de raiz gospel, podem perfeitamente ser interpretados de um ponto de vista gospel e por um grupo gospel. E foi nesse sentido que pensámos em alguns temas para fazer versões próprias. O True Colors foi um dos primeiros a vir para a mesa, mas depois, durante uns 2 ou 3 meses, nós andámos a fazer uma recolha de temas e toda a gente sugeria alguns, e até chegarmos a 5 ou 6 que foi o que depois acabámos por utilizar. O arranjo do True Colors acabou por correr tão bem e por termos um feedback tão positivo da parte das pessoas que o escolhemos como sendo representante do disco, né? O single da apresentação deste disco. Shining through. Ora bem, vamos aqui a chegar então à vertente do ao vivo. E isso traz-nos aqui até às fases dos desafios. E eles são três. Calha bem, que já conhece até aqui o Parque de Mandaneiro, onde permite atuar. E os desafios são estes. Imagine que convidamos, enfim, juntamos a logística toda e temos aqui o Shout ao vivo em Alvorada Hospital. E que diziam assim, podem trazer convosco dois convidados. Que convidados é que trariam hoje em dia? Que pergunta tão difícil. Então, já avisei que são três desafios, portanto imagino que ele chegou ao terceiro. Ui, caramba, agora que dois convidados, mas... Epá, isso é uma pergunta muito ingrata. Isso coloca-me aqui um bocadinho em xeque. Ah, pronto, agora... se for mais fácil, podemos ultrapassar os dois, portanto, se o problema estiver por aí. Nós temos a eterna ligação com a Sara. Uhum. E é sempre um prazer, porque nós de vez em quando, em alguns eventos, em alguns concertos, nós ainda tocamos com ela. Tens o meu amor na tua mão, discreto, sereno, despido-te a atenção de sombra. Mas atualmente há tanta coisa a despontar aqui na música portuguesa e que faz todo o sentido, nós temos alguma ligação, enfim, porque algumas pessoas, no caso as Patrícias, cantam com a Áurea, que eu acho ser uma artista, enfim, de top, não só nacional, mas mundial, porque é uma excelente cantora, uhum. E porque as músicas são muito bem feitas, está tudo muito bem feito, muito bem pensado, muito bem interpretado, muito bem cantado e tocado. E neste momento, talvez, enfim, pudesse fazer sentido que nós fazemos uma coisa do género. E se calhar com a Áurea era uma parceria engraçada. Algarvia Áurea. I don't wanna fall in love with you, babe. Agora que não estava. E depois há um músico com quem eu já pensei várias vezes que gostaria de vir a trabalhar e que talvez ainda a gente consiga conversar e vir a... isto no seguimento das tais dos planos para o futuro e próximo caminho, que é o Júlio Pereira, que tem um trabalho magnífico e que às vezes passa um bocadinho ao lado da maior parte das pessoas. O último álbum, Graffiti, também foi sacado na Boa Nova, é uma coisa fora de série. Exatamente. E porque a ligação que ele consegue fazer de sonoridades novas com sonoridades antigas, com uma raiz muito portuguesa, todas essas coisas, eu acho que fazia muito sentido agora num novo trabalho, numa nova direção do Chalco. Vamos a segundo desafio. Vem aí, e que não, que é um lugar do hospital também, uma banda da cena internacional e que dizem que não prescindem de ter o Shout a fazer a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer uma primeira parte? Bom, isto é muito difícil eu falar em 12 cantores. Nós temos um gosto musical parecido em algumas áreas, mas diferente em muitas outras, não é? Tirando os óbvios que seriam, enfim, os grandes nomes do New Gospel nos Estados Unidos e dos quais nós tocamos vários temas, né? Kirk Franklin, Fred Hammond, uhum. esses eram óbvios demais. Assim, um grande nome internacional, já está, há tantos. Eu sei que eu gostaria muito, e conhecendo o resto do Shout, se viesse cá um artista como o Stevie Wonder, obviamente nós teríamos o maior prazer em ir fazer uma participação com ele. Corre o rumor que eventualmente ele poderá vir para o ano, uhum. E que nós por acaso já conversámos sobre isso agora na carrinha numa das viagens. Então temos aqui um overdrive com o Stevie Wonder, não é? É, um overdrive. Qualquer tema do Stevie Wonder para nós era ótimo. Curiosamente, tem sido muito referido ultimamente o Stevie Wonder nestas perguntas que faço aqui a nível do caso Fazem Gastão. Vamos ao terceiro desafio. Imagino que é um disco de tributo a um autor nacional e que querem que vocês participem nesse disco de tributo com versão de um tema. de quem gostariam de participar, já agora que tema seria esse? Bom, eu podia já dizer tributo, sei lá, aos Trovante e cantarmos o Saudade, que é um tema que está aqui no álbum, exatamente. E que, aliás, tem a participação do João Gil, não é? Exatamente, tem a participação do João Gil. E acho que faria todo o sentido. É o único tema em português que nós fazemos no disco e é realmente uma homenagem, não só ao João Gil, mas aos Trovante, que imortalizaram aqui esse tema. Mas acho que fazia sentido que fosse. Portanto, ou seja, gostariam de ver deste tema, nesta versão, num disco tributo ao Estrovante. Muito bem, e cá está. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Ai, saudade. A notícia é preciso avisar por esses povos que turbulências e ventos se aproximam. Ai, cuidado. Há sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz falta. Nos faz pensar um pouco. Há sempre alguém que nos faz mal. Falamos aqui da logística que é complicada para juntar um shout. E temos a noção que muitas pessoas gostariam de ter um shout na sua, enfim, na sua organização, na sua festa, mas muitas vezes é a questão logística e, claro, também é a despesa que isso possa influir. Aqui percebemos de que os shout vão-se juntando aqui e ali, mas são sempre grandes espetáculos do shout. Apesar das pessoas quererem ter um shout convosco, que muitas vezes não o farão convencidos de que será ou caro ou difícil de o fazer. Não sei. Não tenho essa noção. Compreendo que talvez seja possível, porque, quer dizer, assim, à primeira vista nós somos logo muitos e as pessoas podem pensar, bom, isto é uma coisa que sai caríssimo. Exatamente, começam logo a somar por cabeça. Exatamente. A verdade é que as contas não funcionam dessa forma e se funcionassem nós passaríamos muito tempo em casa ou a ensaiar, sem tocar ao vivo. A verdade é que nós temos noção de que não podemos encarar isto como se encara normalmente numa outra banda, um quinteto ou um quarteto, uma coisa do género, e obviamente as contas não são feitas dessa forma. Acaba por ser um cachê de um artista como são os cachês dos outros artistas, não se pode contar à cabeça. Provavelmente nós individualmente teremos cachês menores do que terá um quinteto e por isso não se reflete muito no preço final da coisa. É óbvio que acontece, por exemplo, se somos contactados para ir fazer concertos fora do país, aí sim há uma logística que pode ficar um bocadinho mais pesada, porque há mais viagens de avião, há mais hotéis, há mais quartos de hotel, e aí, sim. Mas a nível do preço do cachê, propriamente dito, não é assim tão alto como as pessoas poderão então imaginar. Não é proibitivo. Não é proibitivo. Deixei-me em todo, falta pouco. É ver o lado da lata, mesma moeda. Quando estressamos, mas depois adiamos, desistimos e a vender sempre a mesma caita. Ninguém te ajuda quando tu não te ajudas e não fazes nada para mudar a tua vida. É bom sonhar, mas é preciso acordar para concretizar e encontrar uma saída. Falo contigo e comigo e para todos os que vivem o presente com medo do futuro. Nós não pedimos para nascer, já cá estamos. É viver porque amanhã é um tiro no escuro. É relativo o teu drama mais terrível, ao pé do drama do outro parece um filme para crianças. A vida dá-nos prendas e às vezes só damos valor quando essas prendas já não passam de lembranças. Este concerto, convidaram você e si, João Gil, já falámos aqui, o Ramo Quiao, que está aqui no. Enfim, eu ia dizer, eu sou adepto do Ramo Quiao e este jogar em casa é sempre complicado, mas acho que está muito bem. temos as Tucanas, o Coro Gospel de Lisboa, a Feira Fundação. Quando é que perceberam que para este espetáculo havia aqui a possibilidade de ser valorizado com estas participações? Bom, desde sempre, assim que pensamos nisto, e um bocadinho no seguimento daquilo que eu já disse anteriormente, que nós primeiro tínhamos ideia de fazer um outro tipo de disco e que ia ter alguns convidados. Quando decidimos fazer então ao vivo, nós decidimos manter a presença de alguns convidados. O João Gil, à partida, faria todo o sentido, porque nós fizemos uma série de concertos na turnê dele, como convidado dele, e quisemos retribuir a amabilidade, para além de, enfim, o João Gil ser um dos maiores compositores da atualidade da música portuguesa. O Bossa em si, também pela participação no trabalho dele, e porque havia um tema específico que pedia exatamente uma parte mais em rap, ele foi logo a primeira escolha, obviamente. Exatamente. Depois, aqui o Rão é enfim, um amigo já há muito tempo, é um músico extraordinário, e que nós percebemos que naquele tema, se alguém podia dar o ambiente que nós queríamos ao tema, seria o Rão, e foi o que aconteceu. Ele chegou e a primeira vez que ele tocou o tema connosco, nós quase estávamos a chorar todos os mensagens, porque aquilo realmente ele toca com uma linguagem, com uma emoção, que dificilmente encontraríamos outro para fazer aquilo. Depois das Tucanas, que são um projeto muito engraçado, porque é um grupo de amigas também que se juntou para tocar percussão, e isso não é uma coisa tão habitual quanto isso aqui em Portugal. E como nós estávamos a pensar em fazer uma versão de Redemption Song, do Bob Marley, que tem uma mensagem muito forte, e queríamos despedi-la um bocadinho de todos os arranjos musicais e ficar só com as vozes e com aquela essência mais étnica, convidámos-los para fazer percussão, e realmente o tema só é feito é percussão e vozes, e acho que resultou muito bem. Curiosamente, este tema, e já agora lembrar isto, é um tema que é bastante mais antigo, mas que na prática serviu quase como um hino para o que aconteceu no 11 de setembro. Exato. O convite aos Faith, ao Saint Dominic's Gospel Choir e ao Coro Gospel de Lisboa, foi uma forma de mostrar que o gospel, enfim, já tem mais pessoas, já tem mais grupos, tem mais adeptos, tem mais pessoas que prontas a ouvir, do que pode parecer. Então nós convidámos alguns dos nossos amigos, que têm outros coros e que cantam outros coros, e resolvemos fazer ali uma parte em que seja uma festa coletiva em que nós todos estamos. A mensagem é a mesma. Nós todos queremos transmitir a mesma coisa, e então resolvemos fazer um tema e convidar, e conseguimos juntar ali quase 200 pessoas em palco, que é avassalador. Quando se canta assim no meio de 200 pessoas, o sentimento é incrível. E eu penso que as pessoas que estavam a assistir também sentiram o impacto dessa osmose ali. Sim, de todos. Foi muito bom. É que está um desafio, que é, estamos aqui no início de dezembro, embora saibamos que, enfim, o que a Troika anda por aqui a fazer, aí está algo que nós recomendamos fazer, é oferecerem às pessoas este vosso trabalho, e que é merecido, e seguramente em família poderão todos gozar do que foi este espetáculo de junho de 2009. E, enfim, à cota parte que permite um DVD, seguramente todos vão apreciar este vosso trabalho. Resta-nos, Atanas, desejar-lhes as melhores venturas daqui em diante e dizer que da parte da Boa Nova temos sempre a porta aberta para falarmos mais vezes e que teríamos, de facto, muito gosto em ter-vos aqui em Anjos do Hospital. Muito obrigado. Foi todo meu. Espero então poder encontrar-vos aí em breve. Perfeito. Um abraço. Ok. Um abraço a todos. Obrigado. I heard there was a secret chord that David played and it pleased. Até sempre.